resgatou das trevas e me fez filho da sua luz. Do meu pecado já não lembro mais. Teu amor tirou o meu medo e hoje sou. Tirou.